agora é Lúcio C10, gravando tudo ao vivo. Você vai me matar, ou então deixar louco, com esse corpo moço e esse jeito de olhar, de quem sabe tudo, que manja tudo. Entendo tudo o que um homem quer. Vamos nessa, franjinha na área. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça mulher. E aí, mestre? Pois eu já tenho a idade do lobo, e eu que jamais pensei em ser bobo. Pra dançar saudade aí, me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Uma ótima noite a todos. E a gente já chega. Tocar muita saudade pra essa galera. Aqui no Point Show. Franjinha na área. Com esse corpo moço e esse jeito de olhar. Pra Robigol. Pra Thiago Cabeção. Quem sabe tudo. Pra Marcelo. Que mancha tudo. Entende tudo o que um homem quer. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, 00 aqui, cabeção. Preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça mulher. Nossa, da saudade. Pois eu já tenho a idade do lobo, e eu que parceiro Nenê, alô Xande, bora Cláudio, galera da Vileta, abraço Eduardo e teu franjinha. Por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Sequência aí, Mesquita. Vamos embora, saudade rolando. Para a Ponte Show. Há muito tempo eu procurava o amor, pela cidade, pelo interior. Botava no... Luizinho aí, gerente lá do Peixe da Alzira. Já tá por aqui, um grande abraço. Pobre coração. E por sinal, da melhor qualidade, né? Virgínia, vai almoçar por lá de vez em quando. Mas sei que agora a espera terminou. Eu encontrei você cheia de amor e vivo com imensa gratidão. Você salvou. E o Alex e dos fanáticos também na área. Um abraço pra você. Já sou. Manda ela de Garapé Mirim. Bora, Pri. E nunca mais eu vou ficar sozinho, sentindo falta de amor, carinho, eu não. Pois no calor vou ter com quem suar, vou ter no frio com quem me esquentar. Que bom. Tempo eu procurava o amor, pela cidade, pelo interior. Parceiro Milton e a Kelly, um abraço pra você, o casal maravilhoso. Quem você tá por aqui no Point Show. Coração do mal, da solidão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. que agora espera terminou. Eu encontrei você cheia de amor. Nosso amigo Ronda também, Elisete. Tá por aqui. Salamana. Você salvou. Curtindo a saudade aqui na Luciosa. O mal da solidão. Luxuosa carroça da saudade. E nunca mais eu vou ficar só. O doutor Mauro, o Henrique Cacheri, o Neto Pai, o Jonas Irmão, o Lucas, galera de Castanhal. Pois no calor vou ter com quem suar, vou ter no frio com quem me esquentar. Que bom você. A saudade a gente rola. Vamos lá. Tem sido sempre assim, você longe de mim. Tem sido tão ruim, você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. Hoje a Luciana veio, a segunda em seguida. É. Quero ver amanhã. Ah, minha vida é você também. Porém você, oh, só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei. Para Dudu, para Tati. Estou bem. Tá por aqui. Feliz. Um abraço do Franginha, tá curtindo? A carroça. Wellington Franginha comandando. Aqui você vai passeando de carroça. E de Wellington. E eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você. Nossa querida Cris, das Luciosas, da saudade, da na área. Só quer acompanhado aí da Camila. Fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Bora, alô! Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. Sequência da Caixa Preta. Saudade, Ponte Show! Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo. DJ Wellington Franginha. Chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Lúcio CDs. Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas, morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha, vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Onde será que eles querem chegar? Quando será que

época aí, a gente curtindo. Eu, Edson de Gruçá. Época da embaixada, meu irmão. Tudo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. O Xande e o Rabigol por ali. Uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Nosso amigo Rose também, um abraço. Por aqui, como é que é? É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. É amor sem fim. Ah, meu Bengola! Seu amor é o que me importa. Entre nós, o carequinha é luxuoso. O Bradinho no salão. De noite impeça de amar. Amar. DJ Wellington. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem, vem, vem. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Juro que tentei te esquecer. Até pensei em subir. Thiago e Robigo da Corona. Tamo aqui, só de boa. Eles estão tão na Estela. Só na mão. E o gerente lá da peixaria, da Alzira. Por aqui também. Vem, vem, vem, vem. Luxuosa carroça da saudade. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. E a saudade aí. Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Eita, carroça pai d'égua. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Amar. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você. Bruno Gonçalves também. Ali ao lado do nosso amigo Edson. Bora, Piru! Abra aqui também. Um abraço do Franja. A curtida saudade ali só na ilha. Me arrasto até no chão. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Se você quer partir, pode ir embora. Para Kiko! Eu não vou chorar. Fazendo o Kiko. Não vou te dar. Fábio Cebolinha da Rádio 99 FM. O Flash 99 tá por aqui. Diversão. Atendeu o convite do Alito Franjinha. E veio molhar a palavra aqui no Ponte Show. Oh. O pior já sofri. Te amei, não fui amado. Malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei, infelizmente voltei. Dá-lhe, Cebolinha! A ingratidão pede afeição, como você me perdeu. Fiz do teu amor o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. DJ Wellington Franjinha, a máquina humana, tocando pra você, Dona Caceteiro. O pior já sofri, te amei e não fui amado. Malfadado, amor. Para Fabrício! Para dar uma suada, meu irmão. Sonhos, mas os meus perderam. O que restou do que dei? Infelizmente vou. E aí, Robigo? A ingratidão perde a feição. Como segunda-feira tem repá. Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente. Querida Tati, das Marias do Pop, abra ali, um abraço. Você não quis me realizar. Cadê o uísque, hein? Preferiu me abandonar. Tudo acabado. Sonhos desfeitos, tudo acabado. Sonhos desfeitos, tudo acabado. Sonhos desfeitos. Luxuosa Carroça da Saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Quando eu te vi pela primeira vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Tudo aconteceu tão de repente. E essa voz eu me lembro do Jason. Te liga. Luxuosa Carroça da Saudade. Quando eu te amei pela segunda vez. Lembra aí, Cebola? Nosso amigo Milton aí lá do Bengola. Me apaixonou. Curtiu muito o Jason, mano. Na época. Era como se fosse brincadeira. Só nós dois juntinhos. Detona aí, DJ Franjinha. Igual ao príncipe e a princesa. Já temos bônus aqui do Natalzão. Vai ser lá do Casota, tá bom? Pega o teu aqui com nosso amigo Babuí. Esse amor é nossa fortaleza. Ele nada pode penetrar. Só na manha é a Carroça da Saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. Quando eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Como se nosso amigo Fernando Raul, para careca! Rock sem freio, toda a galera aqui! Só nós dois juntinhos a se amar. Ai, meu búfalo! Igual ao príncipe e a princesa, se amando à luz do luar. Esse amor é nossa fortaleza, ele nada pode penetrar. Meu bem, eu te lembro com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não me... Wellington Franjinha comandando. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração e deixa chorando sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Luxuosa Carroça da Saudade, amanhã na Via Show. A galera vai dançar, vai curtir a saudade. Amanhã Via Show, antiga metrópole. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jura. E aí, Dini do Chapéu, juntinho com os fugitivos, já cerrando. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho em vão. Pega o telefone. Equipe Os Positivos, há 5 anos junto com a Carroça. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. DJ Wellington Franjinha. Desculpe, mas agora eu vou embora. Não deu, é bem melhor eu dar o fora. Eita, Carroça Pai d'Égua! Tantas vezes por você chorei. Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Sei que ainda vou chorar, sei que muito vou sofrer. Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Desculpe, mas agora eu vou embora. Os amigos são do Barado Copa 70. Abra aqui, sai da mão. Tudo que você me deu, quero agora devolver. Levando essas lembranças suas, aumenta o meu sofrer. Vou sair por aí. E aí, professora? Sem destino. Ao lado do meu parceiro Tota na Pedreira. Salomão! Só na manhã. Por aí, sem destino, chega de mim, o que eu vou. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade, aqui o golaço é seu. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade. É de luxo. Desculpe, mas agora eu vou embora. As minhas coisas eu já arrumei. Bora, Carroça é festa. Tudo que você me deu, quero agora devolver. O cabeludo, moleque. Levanta essas lembranças. Não sei onde ele arranja tanta energia. Bebe todo dia, mano. Vou sair por aí, sem destino. Chega de mim, o que eu vou sair por aí, sem destino. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Nada mais quentada, bora! Bora lá! Cabeluda, vai dar uma esquentada, bora! Maurício por ali. E a doida mais quentada na mão. Aí, Robigo! Caqueado. Sequência aí pra você lembrar da área da Sudã. DJ Luiz da Night Sound Produções. O louco do mix. Saudade é de luxo. Caminhão marcante com Frangina. Eu chamei, me iludi no teu beijo, me perdi. Essa sequência aí rola no Na Onda com Cebolinha, moleque. Te esquecer, mas eu te amo cada vez mais. Você me faz rir, vai chorar assim tão longe de mim. Não paro de pensar no seu jeito de amar. Sargento na área aí. Tão feliz ao te ter só uma vez. Não esqueço esse dia, meu amor, dei, me entreguei. Você me faz rir, longe de mim, não paro de pensar no seu jeito de amar. Me faz lembrar de um sonho que tive entre eu e você. Você me faz rir. Seu amigo Naldo também, a Carla. Já dá por aqui um abraço. Alô, Júnior! Ele tá lá! Não paro de pensar. Só o JJ. Seu jeito de amar, oh! Faz lembrar de um sonho entre eu e você. O maior fenômeno do Pará, luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.